9, it's still on the ground, 27. Contact 121, decimal 9. On the ground, American 980. American 980, American line 980, you're clear to text to apron 1 via Alpha Juliet to gate 11, gate 11, America 980. Okay, clear to taxi apron 1, Alpha Juliet, gate 11, thank you, American 980. Oscar Mike Romeo, clear to the right to the cup. That's affirmative. From Oscar Mike Romeo, right to the cup. And take off runway 17. Wind 120 degrees, 09 knots, Q1H1014. Tá 3890, decolado 229, chame controle agora em 119, decimal 35. 190, obrigado. Controle Salvador, bom dia, tá 3890, cruzando 25. Então 3890, contato radar, pula para o 330, saída Puca. Gente, para 330, 3890. Michael Romeo, airborne at 30, contact elevator departure control 119 decimal 35. 1935, making a left turn for Oscar Mike Romeo. Salvador departure control, helicopter Oscar Mike Romeo with you now. X of runway 1028. Roger, World Watch Orb, that's an access. Oscar Mike Romeo. Report crossing. That's affirmative. We're gonna. Roger, sir. Report to crossing the access of runway 1028. Roger, Wilco. We're ready in contact with the control. Roger, Romeo. Oscar Mike Romeo, Roger, we'll call. Primeira nave. Charlie X-Ray, controle, prossiga. meu código acionado. Setorizando 53, 08, o portão está livre para o táxi. O Mike Tanguilé está pronto para o táxi, está com 3 a bordo, autonomia de 3 horas e 40 minutos, alterna Belém do Pará. Mike Tanguilé, via Índia, no ponto de espera chama 286, 1015 no altímetro. Via Índia, 1015, chama na torre 118.000 no ponto de espera. Mike Tanguilé. Rio 5973, chama Recife 12685, alternado no 3365. Chamará o Recife 2685 no 3365, alternado. Obrigado, bom serviço. We have a bogey on the target, 11.8 miles, same altitude, opposite. 1,000 feet, Oscar Mike Roma. That's affirmative. Just we have a bogey on TCAS, 11.6 miles. Same altitude, opposite direction. Por Salvador, o Mike Tão Juliette, próximo ponto de espera 10, está pronto para decolagem. 10.8 miles, same altitude, opposite direction. O Índio November Alpha, para separação, suba para o Uno 1500 pés. Sim, subir para o Uno 1500 pés do Índio November Alpha. Oscar Mike Romeo, traffic 12 o'clock, 10 miles, and Charlie 150, and crossing 1000 feet to 1500 feet. Roger, thank you, ma'am. Papá, papá, papá, Charlie Mike, chame Recife 12085, alternativa no 3365, vovô. Alfa Charlie Mike. 12085, 1365, Alfa Charlie Mike. Eu sou o Adão. Afirmativo, 12685, alternativa no 3365, o Alfa Charlie Mike. Apenas para informação de tráfego, tem um tráfego agora a 20 milhas à sua frente, cruzando agora o 280 para 190, saindo na escuta do centro. Paciente, Alfa Charlie Mike. De November Alpha no corredor forte, 1500 pés, reporte ingressando no corredor Interlagos. Reportar ingressar Interlagos, em November Alpha. Onde de November Alpha informa um tráfego 12 horas, 4 milhas, no deslocamento Nordeste, Serra Aquilo 76, mantendo no mil pés. Paciente do tráfego, porém ainda não visual, em de November Alpha. 4208 para prosseguir. 2 mil pés, ajustando a 095, livre LS. Livre LS 2000. 2508. Salvador, bom dia, tá 3663, ciente do hotel. Passarela 2223, aciona identificação, autorizado chegada bomba, desça para 4 mil pés, ajuste 1015. 4200, chegada bomba, passarela 2223. Doutor Salvador, TAM 3663, ciência de hotel. TAM 3663, aciona identificação, autorizado, chegada a Bonf. Desça e mantenha o nível 060 e reduza para 2509. Certificou, desce ao 060, reduzindo 2509, TAM 3663. Control, Oscar Mike Romeo request. Go ahead. We do have the traffic in sight, no longer effective. Request climb into 065, fly direct Condi. Roger, 065, Oscar Mike Romeo, fly direct Condi. Roger that, thank you. Só copiei o alternado, Guarulhos, deixa eu repetir por favor, PUB, autonomia. Afirmo, 140 a bordo e 3:33 alternando Guarulhos. Táxi aprovado via Principal, Índia Alfa, 18 minutos, ponto de espera com a torre, 10 no 5 no ajuste, bom voo. Pátio Principal, Índia Alfa, 10 no 5 no ajuste, ponto de espera, torre 1863. Momo. 280 na Momo. Na Momo, o Mike Tango Juliet. Good approach, good morning, information, hotel, to climb 316-200, restrict to 1900. 3P5316, call cadence, clear Mari, arrival, descent at level 190. 190 steps now, 35316. We are on AMA arrival. Passaria do 2223, confirma indicada. Indicada de 3109, passaria do 2223. Gente, inicialmente pode manter aí no momento número 1 na aproximação, passaria do 2223. Manteremos até mais próximo a velocidade, passaria do 2223. TP 5316, descend flight level 080 and reduce speed 250 knots. Descend 2080, I am trying to reduce speed 25316. Super Alpha, desça para 1 no 1000 pés, ajuste em Salvador 10 no 5. Da 104208. Complete final, torre 118, meia bom pouso. 118, meia boa. Papa Romeo, Sierra, Mike Fox, prossiga. Aracaju, 075-02 a bordo, Pátio da Bata, para autorização e essa lá. Horário do plano? 10:30. FM, 1130? 10. 3010, Zulu. Salvador, azul 4208, duas milhas de cimbrado. Azul 4208, bom dia, continue a aproximação, reporte marcador externo. Trem de pouso baixado, travado, ajuste no 0 no 5. Portaremos. O Mike Tango Juliette. Siga na escuta. Sobre o vetor para evitar tráfego, direita para o 020. Direita 020, Mike Tango Juliette. Pode aprovar direto já, Teresina? Ainda mantém a proa 020, aguardando coordenação com o Recife para voar direto Teresina ao Mike Tango Juliette. Sim, Matheus, 020 então, aguardando a instrução. Contra de Salvador, o Indy November Alpha, direção Interlagos, 0157. Gente, o Índia November Alpha 1000 pés, o ajuste 10-15, reporte Interlagos. Descendo 1000 pés, ajuste 10-15, reportará, confirme Interlagos. Ingressando no corredor Interlagos, Índia November Alpha. Já ingressou Interlagos, o Índia November Alpha. O Mike Tango Juliette informa um tráfego agora na sua posição de 11 para 12 horas, 10 milhas no deslocamento sudoeste. Cruzando agora 8.400 pés para 4.000 pés. Tá sendo o tráfego, tá com o mesmo no TICAS, Mike Tango Juliette. Passarido 2223, informa um tráfego agora na sua posição de 10 horas, 9 milhas de deslocamento norte, cruzando agora 9 mil pés em ascensão 280. Tá certo, passaram de 2225. Tá, 3153, decolado aos 42, chame o controle agora em 119, decimal 35. 119.35, tá, 3153. E o controle opera 1935. Bem, cruzado de 2075 para Aracaju, decolado no teste, curva esquerda, corredor forte, Rio Pé. Até a liberação do controle, o transponder 0275. O Cernet Fox tem informação. Escópio B? 02. 02 está na pátio da Bata? Afirmativo. Sim, chame 2186 para acionar táxi de decolagem, um ajuste no 05, morro. Obrigado. Como posto, Teresina, no momento não será possível para o Mike Tango Juliette, inicialmente Cosmo. Mike Tango Juliette. Controle, o Indy November Alpha está. Corredor Interlagos atingiu o 1 mil pés. Ciente, visual com o 7? Afirmo, já visitando o aeródromo Indy November Alpha. Torre, 118.6, bom pouso. 118.6, grato, bom trabalho. O 4 mil Mike Tango Juliette, a senhorita teria pro ideal para posição informada? A 310. Obrigado. Salvador, bom dia, até 3153. Contato radar, suba para 380, da presente autorizado Leda, por TRAN 3153. Afirmativo, sobe para o 380, voando Leda, por 3153. Passarei 2223, 2 mil pés, ajuste no 0 no 5. Com 2 mil pés, agora ajuste no 0 no 5, passarei 2223. 35316, disse 3000 feet, com 81015. 1015, setting, 3000 feet, 5216. À esquerda ou à direita? Posição à direita. Gente, o Mike Tango Juliette, livre de desvios, reporte a término. Obrigado. O TAN 3663, reduza para 2209, é o número 3 na aproximação. Atinge 3603, 3663. Gente, mantenha o 060 e reduza para 2209, é o número 3 do TAN 3663. Ok, reduzindo 220, número 3, 3663, mantendo 060, 3663. Romeu Charlie X-Ray, reporte rotatória. Gente, reportará rotatória, Romeu Charlie X-Ray. Oceané 6200, indecida para o 050, reduza para 250 nós, é o número 4 na aproximação. Descida 050, reduzindo 250 nós, 6200. Azul 4208, Librou, tá na Alfa. Bom dia, bem-vindo, Azul, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, 4208. Juliette, mantenha 1 mil pés, o ajuste Salvador 10, 15, reporte Paripe ingressando no Interlagos. TAN 3663, todo vetor para sequenciamento, direita para o 240, limite ao localizador. Direita 240, limite ao log 3663. Ainda mantendo 060. Enter. Alfa Vitor Juliette, desça para 1 mil pés, 1 mil pés, ajuste 10 no 5. Mike Tango Juliette. Gente, o Mike Tango Juliette, chame Recife 1-2685, alternativa 1-3365, vovô. 1-2685, 3365, obrigado, bom trabalho. 1-3365. Localizador, já em contato visual com a pista. Gente, complete a aproximação, torre 1186, bom pouso. Torre 186, grato, bom dia. Rotatório visual com a pista 17. Romeu Charlie X-Ray mantendo 1.500 pés, chamei torre 1186, ainda mantendo a proa da rotatória. Gente, ainda a proa da rotatória, Romeu Charlie X-Ray. Reduza para aproximação, reporte marcador externo. Vai passar o marcador estando em uma milha, se introduzindo a aproximação final passarela. Descend 2,000 feet from H1015, clear final, report established, localized. 2,000 feet, 1015, set, 35316. TAM 3663, complete esquerda para o A220, limite permanece o localizador. Esquerda 220, limite ao local 3663. Salvador Romeu, te X-Ray na rotatória, aguardando instruções. Mantenha a rotatória, aguardando instruções, X-Ray. A gente mantendo a rotatória, Romeu, te X-Ray. Já. Oceaner 6225, assina identificação autorizada, chegada a Bonf, desce e mantenha o nível 060. Descendo para o 060 na chegada a Bonf, 6225. Próxima em velocidade de aproximação final e passou o marcador externo. Encontrei baixo travado. Gente. Puxou no 0 no 5. 4.015, 3.013. Pista 1 no 7, agilizando 3 milhas no Meteor X-Ray. Gente, portando 3 milhas na final 1 no 7, o Meteor X-Ray. Agilizando na medida possível, X-Ray. Eu tenho um tráfego a aproximadamente 2 minutos de duna. Gente, agilizando o Meteor X-Ray. Pedro 2223, check 3. Eu tenho tráfego pousando pista 1 no 7 em aproximadamente 20 segundos à sua esquerda. Não deverá interferir com seu pouso. Agora autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, 089, ajuste no 0 no 5. Sempre tráfego, livre pouso no 1 no 0, sentido vento no 0 no 5. Passarei 2223, contém de pouso baixo e travado. Gente. Pesado. Opa, 150, nessa intercepta 363. 4, confirmou a seta que vai afastar. Rota táxi aprovado, chame a intercessão para ingresso. 5316. 35316, complete final call tower 118.6. 18.63. Controle 1935. Para 2.000 pés, ajuste 1.015. Livre LS, aposto estabilizado. Para 1 30, 2.015, reportar estabilizado no X-Ray 3.063. Controle Salvador, bom dia. Gol 1922, ciente da hotel. Gol 1922, aciona identificação, autorizado, chegada a mar e desce, mantém o 050. Descendo ao 050, chegada a mar e gol 1922. Então 3153, chame Recife 1251, alternativa no 3325. 251-3325, graças. Oscar Mike Romeo. Go ahead. Fly direct, Condi. That's affirmative, just deviating for information. Roger. Estado no 095, me repita novamente os dados, por favor. 85 POV, alternando o Galeão com 4 horas. Copiado, tá aprovado. Já instruído, chame torre quando lá. Bem, bom voo, o TAN 3179. Obrigado, via Indy Alpha com 18.6, bom dia. Fox Marta, aguarde posicionamento. 6225, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 5. 4.000 pés, 6225. O Chile 6225, confirme de cada? Tá com 280 graus. A gente inicialmente mantém a reporte caso necessite de redução. Sim, espera aí, sim. Gente, passarelo, bem-vindo. Prossiga inicialmente via Alfa, mantendo essa da Juliette. Via Alfa, mantendo essa da Juliette. Boa tarde, Paripe. Paripe. Reporta Paripe, Alfa Vitor Juliette. Estabilizado. No X-Ray 3663. Complete final, torre 118.6, bom pouso. 118.6, boa. Bom, dia TAN 3304, informação, hotel. TAN 3304, sendo identificação autorizada e chegada a Bonf, desse mantenha 060. 060 no perfil da Bonf, TAN 3304. Chanel 6200, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 5 e reduza para 1.809. Já reduzido, descendo para 3.000 pés, Chanel 6200. trip para pouso em aproximadamente um minuto. Após o trip, eu autorizo o seu decolagem, ok? Negativo, senhor. Como queira. Walking towards 2.1 miles and 600 feet. Short final, runway 106, miles 16. 5316, you're clear to land runway 10. Wind is 120 degrees, 09 knots. 5316. O Airbus livrar o eixo, pode ingressar para Juliette e prosseguir até a remota do participal. Repara a passagem do trip, dá autorizada a decolagem, agilizando a manobra. Terra Mike Fox. Sim, senhor Mike Fox, após a decolagem, o senhor vai ser instruído a curvar à esquerda e ingressar contra o vento, pista 10, ok? Negativo. Sente X-ray, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Sente. Tan 3663 é a Torre Salvador. Torre, boa, Tan 3663, 2 milhas do CERN Baixo da Vara. Copiado 3663, reduza na aproximação, aguarde a autorização de pouso, senhor. Reduzindo, 3663. Mike Fox, decola, vento 130 graus, 08 nós. Tem iniciando a palavra, Mike Fox. Livre táxi, chama interseção para ingresso. Alpha Victor Juliette está passando em Paris na proa da rotatória. Sente, aposte rotatória, Alpha Victor Juliette, no meu pé. To run in the next section to your right, contact ground frequency 120 small 9 5216. 219 at the base, sir. Charlie X-ray pousou prisado, pista no 7, vento no 40 graus, 08 knots. Sente. Xbox fora do solo. Tá curvando à esquerda, perna contra o vento do ala zero. Afirma, senhor Mike Fox, curva esquerda, perna contra o vento, pista no 7, aguarde para correção, contra o vento, pista 10, aguarde para através, senhor Mike Fox. Mike Fox. Tá, 3663, pista liberada, pouso autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, 08 nós. Sente livre, pouso no 0, 3663. Papa Tango Romeu Charlie X-Ray no solo aos 55, confirme o pátio que se destina. Qual a nave nacional? Charlie X-Ray, solo aos 55, confirme o pátio que se destina. Para interceptar o lote, nesta proa intercepta, descendo para 2 mil pés, o ajuste no 0 no 5. Está autorizado no 0 no 5, permanece autorizado na 200. Gol no 922, reduza para 2, 10 nós. Reduzindo, 210 nós, gol no 922. 662, 25, reduz agora para 2, 20 nós. 220 nós. Gente, então, por gentileza, após a passagem do tráfego na curta final, pistão 0 da companhia, Lima tem pistão 0, senhor. Após o tráfego, Lima tem 1-0-3-1-7-9. Sierra Mike Foxtrot, continue contra o vento, pistão no zero, aguarde para através, Sierra Mike Fox. Gente, Mike Fox, mantendo meu pé, senhor? Afirma, senhor. Ok. Confirme. Copiado, senhor. Eu tenho mais uma decolagem, pista 17, o senhor tem livre o acionamento, chame para o táxi, vem Mike Fox. O Mike Echo Delta pronto para decolagem? Gente, Mike Echo Delta ali mantém pista 17. Após a passagem do Airbus da Tana, curto final pista no zero, atento à estreia turbulência do mesmo, livre decolagem, vento de 120 graus, 08 nós, ajuste no 0 no 5. Alfa Vitor Juliette para ingresso no circuito Torre, 1186 mantendo a proa da rotatória. Ok, 118.6, na proa da rotatória, o Alfa Victor Juliette. Oi, Sierra Mike Fox. Sierra Mike Foxtrot, prossiga. Qual é a previsão para cruzamento, senhor?